Eu sou o Carlson Galdino e tenho como convidados hoje Cícero Adriano, professor do curso de Agronomia e Zootecnia da Universidade e militante social. Professor Marcelo Carbono, professor aqui do campus Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas. E Paulo, agricultor e militante. E vamos lá. Está começando o Politicast. Sobre o principal da contradição, a principal contradição e o principal da contradição. Mao Tse Tung está em guerra, tem uma guerra civil na China, Mao Tse Tung está em guerra lá, né, contra a classe dirigente chinesa, e de repente o Japão vem, vai da China, e aquela guerra, Mao Tse Tung vai parar a guerra para poder... Não, o principal da contradição é isso. Agora, a principal contradição é essa. Agora, o principal da contradição agora é isso, é o japonês. Então vou me unir com o meu inimigo interno para combater o japonês. Primeiro a gente tem que só o japonês, depois a gente volta a brigar. Dá licença aí, né? Então assim, e eu fico pensando como é explicar isso para o povo. Como é que Mao Tse Tung conseguiu explicar isso? O cara estava em guerra com o outro matou o filho dele, a mãe dele, e agora vai estar na mesma trincheira com ele. É. Né? Então assim, a capacidade... Lula tem um determinado momento que o povo quer continuar a greve, mas ele é contra... Porque ele entende que naquele momento já tinha se atingido o objetivo. Então, assim... É difícil o líder ir contra o desejo das massas, né, e convencer as massas. E ele foi e conseguiu convencer a massa. Como é. Aquele momento é, né, um momento assim, eu acho, arretado, né? Tem um documentário que mostra, né? Então, assim, mesmo sem fazer essa leitura de Mao Tse Tung, né, que conseguia sistematizar, assim, mas ele conseguia compreender e fazer isso. Então, é a liderança, porque quem queira que não, todo movimento precisa de liderança, né? E de uma liderança que seja uma liderança capaz de fazer as coisas acontecerem. E Lula, naquele momento, foi essa liderança. Né? A gente pode até agora... Assim, mas foi o maior líder sindical da história do Brasil, penso eu. Eu acho que essa questão do que o Adriano falou, do elogio, que a gente fala de maneira elogiosa, depois vai ficar uma parte mais do governo dele aí. A gente precisa pesar as coisas, ser justo, né? Ser honesto, porque as pessoas elas não são o que são 10 anos, quer dizer, o Adriano de 20 anos atrás não é o Adriano que é hoje. Isso não quer dizer que é o que Adriano... Não, não quer dizer que aquilo no passado não foi, tenha sido verdadeiro, né? Isso quer dizer que eu sou ultrapassado. Não, não é que é ultrapassado, mas que as pessoas elas se transformam, né? É natural do processo humano. A gente também tem que ver a história do Lula desse ponto de vista, vamos dizer, antropológico. O cara vai se transformando. Vai se transformando, né? Não quer dizer que aquilo não era verdadeiro, não era legítimo, né? Olha, cada greve, cada batalha é um aprendizado. Entendeu? É um aprendizado. Tem uma questão que o pessoal diz, como é que nós vamos convencer o povo para fazer a revolução se o povo não está nem aí para nada, né? Eu não acho que não é bem assim. É de quando nós estamos na rua com o povo, o que vier, o povo vai para frente. O mais medroso que tem ali se transforma no mais corajoso, entendeu? Então, a melhor escola para a revolução é a própria revolução, né? Tem aquela ocupação lá do Porto. Aquela ocupação do Porto, eu escrevi um texto e eu perdi esse texto. Eu vou reescrever, que era Educação no Front. Entendeu? Eu estou falando isso para tentar desmistificar a questão de o povo não estar preparado para um processo de ruptura maior. A gente... Quando o povo se manifesta, às vezes é uma coisinha de nada, se transforma numa bomba atômica e que contagia todo mundo. É aí que eu acho que, já pulando um pouquinho lá para frente, depois a gente volta, eu quero lembrar disso lá na frente, é que é um dos erros que se aponta, né, não só ao governo Lula, mas ao PT e algumas pessoas, na lista de conjuntura mais competentes, colocam, é que o que nós não fizemos, eu vou colocar nós, porque eu fui eleitor do Lula, né, durante todo esse período do PT, que a gente não fez não produzimos uma contra-hegemonia, a gente não investiu na formação política do povo. Não houve investimento. Assim, hoje o PT poderia ter. Nós temos a internet, né? Tem um canal, tem alguns canais aí, mas nós poderíamos ter hoje uma rádio, poderíamos ter uma televisão, né? Mas também um país como o nosso, que está toda hora botando dedo na Venezuela, porque a Venezuela tem um canal lá estatal, tudo. Mas eu acho que isso aí é uma questão, a formação política do brasileiro, acho que foi um débito do governo Lula, ele não investir nessa formação política. Mas depois a gente volta nisso. E uma coisa interessante sobre, não lembro, faz um tempinho, não lembro nem quem foi que falou sobre a questão da inteligência do Lula no megafone, né? Foi sincero, né? É interessante porque quando o pessoal vai criticar Lula, chamando de analfabeto, né? É como se a educação formal fosse sinônimo de inteligência. A gente sabe que são duas características distintas. Uma pessoa pode ser altamente inteligente sem ter passado pela educação formal, e como acontece muitas vezes o contrário, né? A pessoa tem educação formal até nível de doutor, mas não tem inteligência, é só um repetidor daquilo que decorou, né? Que se debruçou durante a vida de estudo. Isso aí é o governo dos aristocratas, né? Que tem uma turma que diz o governo dos melhores, né? Aí eu fico pensando assim, o que é que me diz que você é melhor do que eu? Que critério é isso, né? O que é que as pessoas falam que os eleitores do Lula, a maioria são do Nordeste e tal, e não tem cultura. Tá? O que é isso? Quer dizer que o lavrador, o agricultor, a dona de casa não tem inteligência, para não consegue decidir em quem votar com inteligência? Aí você desqualifica o voto de milhares de pessoas porque elas não têm um diploma. Né? O Brasil é um país aristocrático demais. Né? E sobre o PT, quando ele foi fundado, vocês lembram qual era a composição, assim, em geral? Era principalmente o pessoal ligado ao setor metalúrgico? Como era o desenho geral do PT naquela época da fundação? O PT já surge como uma frente, né? Porque o PT a ideia do PT é uma ideia original. Né? Assim, podia-se ter feito qualquer coisa, você já tinha os partidos que tinham o PCdoB, você podia ter resgatado qualquer coisa, mas foi fundado o PT. Né? Então, assim, uma ideia muito original. E foi fundado diferente. Né? Assim, várias forças vieram compor o PT. Né? Então, vários grupos que tinham, né, que vinham junto, então esses grupos vieram para o PT. Esses se somaram a esses trabalhadores que estavam lá e fizeram a fundação do partido. Frei Beto faz umas leituras interessantes sobre a fundação do PT. Mas eu acho que foi um momento, um dos mais importantes momentos da classe trabalhadora brasileira, né? Porque foi a fundação de um partido. É diferente do getulismo, por exemplo, né? Porque o getulismo, né, e o trabalhismo no Brasil, ele não nasce da classe trabalhadora. É uma ideia que é importada por gente que está já em cima, né, no topo da política e tal, e esse povo vai fundar um partido e tal. Tem aqueles ideais, tem aquela coisa toda, mas isso aí tudo é importado já por quem está pela classe dominante, vamos dizer assim. A ideia do PT não. É uma ideia que vem de fato das bases. Aquilo ali é uma criação genuína lá do povo, que de repente disse, não, a gente agora precisa de um partido mesmo, porque já não dá mais. Só a luta por melhores condições de vida, só a luta sindical não é suficiente. Agora vamos criar um partido. E aí vem as sedes, a importância da Igreja Católica, né, a importância das comunidades eclesiais de base, na formação, né, que vinham fazendo, enfim. São pelo menos alguns setores são muito importantes na criação do PT. Você tem as comunidades eclesiais de base, né? O sindicalismo, né? E o pessoal que tinha vindo do exílio, né? A galera que tinha vindo do exílio. Então são essas três, são assim, vamos dizer assim, é daí que vai surgir o PT. Né? Então assim, é um partido plural, surge de forma plural, né? Com a direção sendo, né, representada pelas mais diversas forças, desde a proporcionalidade, que também é uma coisa nova, dá voz a todo mundo. Né? Você teve menos votos, mas você, né? É plural, mas você, né, vai ter voz. Então, assim, foi uma ideia muito original, a ideia da criação, a estruturação, do PT, né? Então, assim, foi uma coisa Né? Você, o PT é fundado, 9 anos depois está efetivamente disputando eleição. Né? Eleição. E se brincar, ganhou a eleição. Porque naquele tempo o voto era impresso. O voto era impresso, não, o voto era lá no coisa. E eu lembro que eu fui escrutinador de eleição. E escrutinador de eleição era assim, naquele tempo lá, na contar. Né? Era pra contar o voto, aí estava lá o cara, o anafo inscrito de qualquer jeito lá, o cara dizia, rapaz, esse voto é do vereador fulano. Não, rapaz. Quem tivesse mais voz, quem falasse mais alto e fosse amigo dos caras, era quem puxava o voto para ele. Então, naquela época, lá na cidade que eu morava, sequer, assim, não tinha nem fiscal para ver a questão do Lula, então a gente não sabe nem como foi lá. Exatamente. Então, como não tinha fiscal para botar o voto do Lula foi de qualquer jeito e o voto do Collor deve ter sido estudado. Imagina isso no resto do país, porque o PT não estava estruturado no país todo. Então, pode ser até que aquela eleição de 89 e o resultado tenha sido outra, né? Assim, mas, assim, a importância do partido é que 10 anos depois, efetivamente, já está lá. Disputando o governo. Disputando sério, né? É, disputando sério, disputando para ganhar. Eu lembro de você falou a questão do escrutinador de urna. Eu lembro de um caso lá onde eu morava, que tinha um vizinho meu que foi presidente de mesa. E o presidente da mesa, receptor, eu lembro que é a responsabilidade da urna, né? É. E a contagem de votos era no domingo de manhã. Na segunda, era no final do domingo que começava, né? A eleição era no domingo e no sábado tinha uma reunião com os presidentes de mesa. E eu lembro até hoje, engraçado, eu conversando com ele, eu falei, os presidentes dormiam com a urna em casa, meu amigo. Tinha caso que você era presidente da mesa, você levava a urna para a sua casa. Você já levava a urna de casa, entendeu? Mas era lacrada, né? Sim, mas né, eu estou corroborando o que o Levi falou ali, que as possibilidades eram muitas, né, de fraude, né? Essa questão da fundação do PT, só corroborar o que o Edir falou, né? Você tem na composição do PT artistas também, intelectuais. Você vê Sérgio Buarque de Holanda, que escreve Raiz do Brasil, né? Intelectual, né? O pai do Chico Buarque. É um cara que está na fundação do PT. Então é um partido que começa não só das bases, mas é um partido assim, com uma elegância, né, na sua formação e pessoas assim, da nobreza intelectual do Brasil, né, pensadores do Brasil, né, opositores à ditadura, sindicalistas. Né, e eu lembro que, resgatando aqui algumas coisas, que ele defende o socialismo democrático. PT, na verdade, ele foi uma frente, né? Ele foi uma frente, né? Essa organização que é composta por várias tendências trotskistas. Acho que até anarquista, só voltaram os anarquistas lá dentro, mas eu duvido não, e devia até, aí tem essas várias tendências que fizeram com que o partido ele tomasse tomasse corpo e tomasse uma dimensão, tomasse uma grande dimensão a nível de Brasil e estruturando-se em sindicatos, nas universidades, com muitos núcleos de base. O PT surgiu fazendo núcleo de base nos bairros, né? Nas escolas, né? Nas fábricas, em todo canto você tinha núcleo de base do PT. Né? A gente saía por aí para fazer núcleo de base do PT e era em todo canto mesmo. Em todo canto mesmo. O núcleo de base não tinha tamanho. Você podia ter um núcleo de base com 5, 6 pessoas e o cara saía daqui, o cara saía daqui, naquele tempo nem todo mundo tinha carro, saía daqui pegando beijo, pegando não sei o quê, para ir para Santana, pegando não sei o quê, para participar lá do núcleo de base, né, para ajudar da formação cooperativa. Então havia todo esse envolvimento. Né, assim, de fato era um momento assim, de muito engajamento. Né? Para facilitar a compreensão de quem não é da região, dá quantos quilômetros mais ou menos daqui para Santana? Ou quantas horas? Não, já 80, 100 quilômetros. PT, eu não sei se é verdade disso, você pode confirmar essa informação, mas eu não fui atrás dela. Mas apesar de toda a perseguição a Lula e ao PT, é um dos partidos que cada dia, cada ano, parece que aumenta muito de filiados. É uma coisa muito interessante. Eu não sei precisar agora, mas assim, mas parece que cresceu o número de filiados agora ultimamente. Pois é. É como um rap lá que eu ouvi, que o cara disse que nós estamos com poeira, quanto mais pisa, mais nós somos. É. Pois é. Eu até, assim, estava numa aula com os alunos ali, um dia falando do PT de Lula, aí eu fiz uma pergunta, achei uma pergunta interessante, a gente estava conversando, eu disse, me expliquem aí, como é que você explica um cara que está preso liderar uma campanha na corrida presidencial? O país todo mobilizado nesse discurso contra a corrupção, aí você tem um cara acusado de corrupção, preso na carceragem da Polícia Federal, liderando a pesquisa para a cadeira do presidente, né? Tem uma coisa errada, né? Tem uma coisa errada, né? Tem uma coisa errada. Ou é com a justiça, ou é com a cabeça da gente, dos eleitores. Tem uma coisa errada. É a segunda maior bancada na Câmara e a terceira no Senado, hoje, né? É uma bancada grande. É, mas assim, hoje o PT ele mudou muito, né? Desde os seus fundadores para os parlamentares e representantes do PT dentro da política institucional hoje. A gente fazia curso de formação para poder o cara se filiar ao PT. Fazia o curso de formação e depois o sujeito, né, decidia se ia ou não se filiar ao partido. Mas ao se filiar ao partido, ele estava assumindo todos aqueles compromissos. Já, né? Então, assim, havia toda uma preocupação com o filiado. Né? Quase o filiado, um catecismo. É, né? quase um catecismo. Assim, não, eu fui militante, né, da Corrente do Trabalho, né, que era a corrente mais radical do PT. Que continua, né, dentro do PT. Assim, eu achava que assim, a revolução era daquele jeito mesmo que estava sendo construído e tal. E o PT, ele, né, a gente fica pensando, quem está de fora, como é que convive uma corrente radical de radical de radical com uma corrente totalmente reformista. Né? Com o pessoal agora que mudou o nome, antigamente era Articulação Unidade da Luta, né? Mas agora é CNB, se eu não me engano. Né? CNB. Né? Então, você tem polos, você tem polos. Você tem, dentro do mesmo partido, uma galera radical organizada, organizada com a sua corrente, com o seu instrumento de voz, né? E você tem, do outro lado, uma corrente radical, revolucionária, ao extremo. Como é que trata isso dentro? Como é que não, né, se mata, né? Como é que um partido desse consegue existir, né? A importância disso é que a classe trabalhadora, ela não é homogênea, ela é heterogênea. Né, a classe trabalhadora. Mas essa classe trabalhadora, mesmo assim, com todas as suas diferenças, ela conseguiu se juntar e dizer assim, olha, temos todas as nossas diferenças, vamos manter as diferenças. Eu continuo do meu jeito, você do seu, você do seu. Agora, nós temos um inimigo em comum, que é meu e é seu. Então, apesar de todas as diferenças que a gente tem aqui, a gente tem que compreender que está lá o nosso inimigo, que a contradição é aquilo, volta para Mao Tse Tung. O principal da contradição é a principal contradição. Então, aí volta para lá, assim, e houve esse momento, né? Porque sempre que é o momento de perda da classe trabalhadora é quando a esquerda ela se fragmenta, quando a esquerda vai se divide muito, né, se fragmentou, aí permite que, né, que se tenha essa ofensiva. Aí. É uma das maiores estratégias do capital contra a classe trabalhadora, é fragmentar a classe trabalhadora. Inclusive em muitas bandeiras que não são centrais. Não são centrais. Eu vejo hoje muita gente da esquerda, dentro da própria universidade, dando a vida e o sangue por bandeiras que não são centrais. Que não são centrais. Quando a bandeira central hoje deveria ser a luta da classe trabalhadora. Eu lembro de uma frase do Engels, uma obra dele de 1845, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Ele, sabe o que ele diz lá? Ele termina falando o seguinte, que a luta da classe trabalhadora não é nem a luta pela classe trabalhadora. A luta da classe trabalhadora é a luta por toda a humanidade. Isso é muito bonito, né? Não é a luta da classe em si e para si. E a nossa luta não é a luta para subverter a ordem e uma classe tomar o poder em lugar de outra classe. A nossa luta é para pôr fim a todas as classes. Isso é esquerda. É a única classe que luta pelo próprio fim, né? Me permita dizer assim, claramente. Isso é a essência do que é a esquerda. Fora disso, você tem uma infinidade de bandeiras que são importantes, né? Mas não são bandeiras centrais. E vejo gente por aí brigando, às vezes a esquerda se dividindo em bandeiras que não são centrais. O que é central para a gente hoje no Brasil, a meu ver? O que é central hoje? É a democracia. A nossa democracia é uma democracia burguesa, mas a democracia está muito fragilizada. Eu acho que nisso é que a esquerda tem que se unir, e não ficar brigando É lamentável. Aí eu acabaria outro podcast, só sobre isso aqui. Deixa eu seguir daqui. O Lula, ele já era uma personalidade importante naquela época da fundação do PT, ele já estava uma certa relevância na luta, né? E ele mudou muito daquele período para a campanha em que ele saiu realmente presidente. Mudou Lula, mudou o mundo, mudou tudo. De 89 para 2002 é uma mudança radical. Né? Mudou três coisas, né? Lula, PT e o mundo. Lula, PT e o mundo. É isso. Porque você tem a queda do muro de Berlim. A queda do muro de Berlim é uma coisa que não é menor. Né? Você tem o João Paulo II, Papa, né, que está perseguindo todo mundo. Aquilo não é uma coisa menor. Você tem o movimento de solidariedade de Lech Walesa lá na Polônia, Esqueci o nome. Mas lá na Europa, lá no leste europeu, que não é uma questão menor. Você tem várias. O mundo está sendo mudado, está tudo sendo mudado, e o PT também, Lula, junto com isso, mudando também. Então, assim, o Lula que disputa 89 é um. O Lula que está em 2002 é outro. O programa de 89 é um, o programa de 2002 é outro. Né? Então, assim, é por isso que no... É Polônia. Polônia. Né? Quando quem votou em Lula em 2002, votou sabendo que tinha carta ao povo brasileiro. Né? E sabendo do que representava a carta ao povo brasileiro. Né? Pelo menos a maioria dos que votou em Lula votou consciente de que não era, aquilo não ia ser um governo de ruptura. E para quem não lembra o que era, em resumo, ela se comprometia em manter o tripé macroeconômico. Manter o tripé Fernando Henrique Cardoso, justamente, que é o câmbio flutuante, né, o superávit, o superávit e as metas inflacionárias, né, que era isso. Porque as metas inflacionárias mantém, né, com a taxa de juros, né, porque aqui não tem nada a ver. Né? Sim. Mas era isso, então mudou tudo. É, eu acho bacana, eu gostei da resposta dele, porque se espera, parece que o mundo todo muda e que o sujeito não muda, né? O Lula mudou muito, já esperando uma resposta negativa. Mudou, rapaz, porque ele não vale mais nada, né? As pessoas já esperam uma coisa assim. Mas gostei da resposta. Eu rompi com o PT em 2002. Justo nesse período. Nessa aliança aí do Lula com o José de Alencar. Não sei se o Adriano não mudou tanto assim, não. Algumas coisas a gente não pode mudar. Não, eu era da Corrente do Trabalho. A Corrente do Trabalho continua revolucionária até os dias atuais, né? E dentro do PT. Né? Revolucionária no PT até hoje. E lá a gente tinha uma discussão bastante revolucionária na Corrente do Trabalho. E a nível nacional, 18 diretórios estaduais foram contra a aliança do Lula com Alencar, Paulo Alencar como vice. Mas todo mundo sabia que a aliança ia acontecer. Os diretores, 18, foram contra, mas todo mundo sabia que ia acontecer. A aliança aconteceu. A corrente que eu fazia parte saiu com um lema, né? Lula, presidente, para romper com o FMI. Porque naquela hora, aquele tempo, tem a discussão aí, né? Fora FHC, fora FMI, entendeu? No pagamento da dívida e tal. Aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai puxar voto de Lula para romper com o FMI se o Lula manteve toda a discussão com a carta aos brasileiros? Aí não aguentei. E nesse momento eu, sozinho, saí da Corrente do Trabalho e fiz campanha com o PSTU, com o Zé Maria. Fiz campanha com o Zé Maria. Né? Então, mudou mudou o mundo, mas também foi se adequando às concepções de mundo, né? Porque o mundo vai se transformando, o PT foi se transformando e se adequando àquela concepção que estava mais vigente, né? Que no meu caso eu via como um erro fazer isso. Então, desse momento para frente, eu já sigo outro caminho diferente das alianças com o PT. Porém, tenho muitos amigos dentro do PT e continuo com as amizades. No que a gente puder fazer aliança, a gente faz. No que não puder, a gente não faz. Mas eu acho que a gente perdeu grandes chances de fazer uma transformação. Eu acho que essa questão da transformação, acho que mais na frente vai surgir um pouco mais, né, poder. Mas assim, eu concordo em parte com o que o Adriano está falando também, porque de fato a gente percebe que não houve uma mudança, como o Edi falou, né, porque o mundo mudou, então a gente muda também junto com o mundo, né? É impossível, a gente está no mundo, como é que vai mudar, né? Mas eu compreendo o que o Adriano está falando, porque realmente eu também tenho um pouco desse sentimento, assim, não um sentimento de ter sido roubado, traído, mas assim, é uma aspiração que não foi cumprida. Eu acho que par do eleitorado do PT, que não é mais do eleitorado do PT, né, tem um pouco desse sentimento que o Adriano tem de que alguma coisa mudou. Se você for olhar até mesmo o marketing político que é do PT também, que foi amadurecido, mas se você ver você resgata o debate presidencial de Lula lá com o Collor, que foi todo editado pelo Boni, né, lá da Rede Globo, né? E você vê depois ele lá na frente, você vê que houve até esteticamente, você vê que o Lula se transforma um pouco. Mas fazendo um paralelo com o momento atual, veja bem, o que é revolucionário hoje? Revolucionário hoje é defender a CLT. Revolucionário hoje é a gente querer revogar a reforma trabalhista, certo? Pra quê? Se vai mudar o quê? Vai voltar a ser a lei do jeito que era, lá, a CLT do jeito que era, né? Então, assim, naquele momento lá, né, a gente via quem lembra da campanha de 2002, né, a gente vinha do processo de privatização, né, no país, a gente tinha um processo de desmonte das empresas brasileiras, de tudo, enfim. Naquele momento tinha algumas falas que era revolucionária. A fala contra a privatização também ali, né, de peitar, embora que o neoliberalismo já vinha tendo um desgaste, tudo, mas aquela fala, né, algumas propostas também, para aquele momento político ali, eram coisas assim que efetivamente o governo fez. O governo reestruturou a Petrobras, voltou a ter navegação de cabotagem no país, né? Voltou a ter estraleiro gerando emprego, porque os navios começaram a ser reconstruídos, as plataformas da Petrobras voltaram a ser feitas no país, né? Gostando ou não, né, a engenharia brasileira deu um salto de qualidade, né? Vamos entrar aqui no mérito, se é da Odebrecht, não sei o que, mas a engenharia como um todo deu um salto de qualidade. Então, assim, efetivamente começou um capitalismo a funcionar no país. O sentimento de que ficou alguma coisa sem ser feita, por exemplo, quando o Lula ganha lá em 2002, a Globo estava quebrada, né? Porque a Globo tinha comprado a ideia de FHC, feito dívida em dólar, né? E o Ciro conta essa história, que é uma história interessante, né? Que a Globo faz uma dívida em dólar para botar aqui TV a cabo, não sei o quê, aí a Globo esquece que no Brasil tem o Gato Net, né? E o cara que fez o estudo de mercado para a Globo vai dizer assim, ó, tem tanto, não é? Vai ter tanto consumidor e tal, não sei, faz todo o estudo, e a Globo chega lá, mas tem um Gato Net, e, porra, o brasileiro é mais sabido. A Globo quebra, né? E o Lula teve uma oportunidade nas mãos, assim, de jogar uma pá de cal naquilo lá, né? Isso. Né? Isso. E não jogou uma pá de pau naquilo, né? Então, assim, é uma coisa que né, assim, que é um pecado dele, é. Então, assim, não, é essa e várias outras coisas que deixou de acontecer. Né? Então, a gente critica todas essas coisas que deixou de acontecer, né? Mas também, assim, percebe um monte de outras coisas que aconteceram também. Aconteceram, é verdade. Né? E a nossa crítica tem que ser a crítica pela esquerda e a crítica, assim, por essas coisas que deixou de acontecer. Hoje está sofrendo porque a Globo voltou a ser o império maior do que o que era lá na eleição dele, né? Há quem diga, inclusive, que um dos erros do PT foi ele não ter sido revanchista com o FHC. Não ter sido revanchista. É assim, o que deve, alguns advogam a ideia de que o momento que o PT chegou ao poder em 2003, quando ele assume em janeiro de 2003, era a hora de finalizar o inimigo. Era fazer a questão da reforma política. A CPI das privatizações. Ver a questão das concessões das TVs. É. Assim, botar para quebrar. Era a hora que a gente teve de deixar o inimigo nu. Porque o governo FHC, na mente de muitas pessoas, ainda é tido como um governo que não foi bom, mas foi honesto. E a gente sabe que não foi. Mas na memória de muita gente, aqui na universidade mesmo, eu vi um colega falando aqui, não, mas FHC, ele não tal, mas ele foi um governo que não teve... Você dizer que não teve corrupção. Né? Você tinha um engavetador da República, até a Dilma falou muito isso. Era a hora da gente ter sido revanchista, era em 2002. Porque nesse ponto aí, acho que a gente tem que ser revolucionário mesmo. Chegou no poder, bota a ordem na casa... E todo mundo vai pagar o fato agora que perdeu, né, a chance. Com relação assim, eu falei até a questão da aliança para que fez com que seja vitoriosa, né? A aliança com o Zé Alencar, que é um representante nacionalista, né? Naquele momento, tinha coisa que, assim, poderia ter restatizar a Vale do Rio Doce mesmo. Rapaz, a Vale do Rio Doce, eu não tenho direito a esse número na minha cabeça. Mas parece que ela foi vendida com 6 bilhões. Quando chegou no final do ano, ela teve um lucro de 3 bilhões e pouco num ano, né? Então, essa questão aí de dar uma brecada com o setor bancário, com o superávit primário. O que é o superávit primário? O que é o superávit primário? É a gente guardar dinheiro para garantir o pagamento do juros da dívida. Só uma parte, viu? Eu não me sinto traído naquilo que foi o programa de governo do PT de 2002. Por exemplo, o programa do PT de 2002, ele não propunha rechatizar nada. Então, eu não esperava que ele fosse rechatizar nada. Certo? Agora, sim, ele propôs que não ia mais privatizar. Né? Então, assim, esse daí é um... Mas privatizou. Privatizou. Privatizou. Né? Privatizou, assim. Entendeu? Privatizou bancos... Bancos aí, Banco do Maranhão, parece que houve outra privatização, entendeu? Houve privatização. Não foi no ritmo que o FHC vinha e que esse nojento que está aí do Temer está fazendo. Mas assim, deixa eu lhe dizer uma coisa. É importante a gente lembrar que o neoliberalismo, ele perde espaço... economicamente, mas ideologicamente ele segue ditando. O neoliberalismo está aí, cara. Tá, a coisa tá... Não é porque o governo do PT é o governo assim, da classe trabalhadora que essa agenda neoliberal ela parou, não. Houve uma redução dela. Então, as coisas continuaram. Tanto é que a Dilma lá na frente, anos depois, agora em 2014, né, em janeiro de 2015, ela vai nomear quem para ser ministro da Fazenda. Um dos maiores sinais que o governo Dilma deu ali de flerte com a direita, com a Nola, foi a nomeação do Joaquim Levy. Quem é o Joaquim Levy? O cara foi do banco de Boston. Não, o Meirelles, né? O Meirelles. A equipe econômica do governo Lula, do governo Dilma, como é que era, não era muito diferente das equipes econômicas que viam anteriormente, não. Então é importante que se diga isso também, né? Assim, a política macroeconômica foi mantida. O que houve foi no orçamento um redirecionamento de algumas rubricas, assim, né? O que o governo do PT que se propôs a fazer foi o seguinte: não foi a fazer mudança nenhuma. A única mudança era no orçamento, que foi o que efetivamente foi feita. Foi uma mudança no orçamento. Agora, essa mudança no orçamento permite que você faça uma mudança na vida das pessoas. Tem uma coisa concreta, né? A gente aqui mora aqui no sertão, somos sertanejo, e a gente viveu aí nesse último período a maior seca dos últimos 100 anos. Foram 5 anos de seca. Sabe quantas pessoas a gente via mendigando? Quase nenhuma. Né? Aí a gente vai pegar Raquel de Queiroz quando ela escreveu o 15, a gente vai pegar as histórias da seca de 70, as histórias da seca de 83, a história da seca de 90, né? Eram outras histórias. Então, assim, o que houve um redirecionamento no orçamento, e esse redirecionamento no orçamento permitiu-se que se criasse políticas públicas que permitiram efetivamente que, assim, diminuísse ou que reduzisse a fome no país, que uma parte importante da população começasse a ter acesso a alguns bens, né? Então, essa foi a grande mudança que o PT se propôs a fazer, né? E que ele fez. Se limitou ao orçamento, que quando o professor coloca a questão, né, mais ideológica, que ele podia ter feito o enfrentamento, porque de fato não fez mesmo, ele podia ter feito, podia ter aproveitado para fazer o trabalho mais de base, podia para envolver as pessoas, como era a proposta inicial do Frei Beto, quando o Beto foi no Fome Zero, a gente foi participar com o Frei Beto, inclusive fomos uma vez lá para Fortaleza, no Ceará, e a proposta do Fome Zero, que tinha um talher, que não sei o quê, era uma proposta de envolver todo mundo, de envolver os pobres, né? E a gente ia chegar numa comunidade, ia fazer a educação popular, ia chegar lá, você vai ter o Bolsa Família? Vai. Mas aí, qual é o teu problema, bicho? Meu problema é que eu produzo, mas não tem como escoar a produção. Mas por quê? Porque não tem a ponta. Então vamos juntar aqui, meu irmão, para a porta da prefeitura. Entendeu? E era começar a fazer a formação, era começar a politizar o povo. Isso daí foi deixando de lado. Frei Beto, inclusive, cai fora. Isso aí vai sendo deixado de lado. Por causa disso. Né? Cai por causa disso. Então, assim, foi ficando meramente nessa coisa orçamentária. E o orçamento, a maior parte do orçamento, que continuou pegando foi os caras, mas a menor parte do orçamento ele redirecionou para os pobres. E esse redirecionamento para os pobres permitiu que fosse feita, né, uma mudança, assim, e é uma coisa, a mãe não ver um filho passar fome, bicho, é uma coisa de tamanha importância, né, que a gente nem sabe dimensionar isso. É assim. Mas eu não me sinto assim, que o PT faltou com a gente assim, por conta disso. Eu me sinto contra a questão da Globo. A questão da Globo não estava lá no programa, não. Ele podia ter ferrado com a Globo mesmo. Né? Podia ter aberto mais rádio comunitária, mais TV comunitária. Podia ter... Quando foi para fazer a mudança na televisão, lá foi feita a concessão que tinha que fazer para a TV digital, ele podia ter feito uma opção para um outro tipo de TV digital, né? Que permitisse que mais canais fossem dados, que mais gente, que democratizasse mesmo. Dê voz a todo mundo, cada um diga o que quer, e pronto. Né? Então, assim, eu acompanhei, o cara que estava na frente da comunicação naquela época foi indicação da Globo. Foi indicação da Globo, então, foi Hélio Costa. Hélio Costa. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.